Fundação ProSangue é um órgão importante, responsável por muitas pessoas que são salvas todos os dias, vem fazendo com que se torne um ótimo trabalho. Mas ainda existem pessoas que não tomaram consciência disso. Ah, e por falar nisso, vocês já salvaram uma vida hoje? A sigla CNJ apenas uma peça vai. A mais. Um quebra-cabeça onde nós somos iguais. Iguais. Sejam como muitos, sejam conscientes. Ajudam a salvar uma vida de amor a um doente. Se não lutamos, criamos uma coisa significativa. A CNJ rebelde. Pela valorização da vida. Valorização da vida, da vida. Fundação ProSangue, a mesma que nos incentiva. Em uma criação no qual o povo necessita. Crianças, idosos, jovens mais além. Nós temos um futuro dentro de um hospital. Deitado em uma cama, em estado de coma. Precisa de ajuda ou então morrerá. Por um pouco bem agado com a sua vida pagará. Onde está a consciência das pessoas? Saiam, bebam, embriagado, ele foi abordado. Estava do lado oposto de um cruzamento. De repente a batida, isso foi fatal. O farol estava vermelho, ele estava certo. O fulano estava errado e passou direto. Conclusão, de novo não, mais uma morte em vão. O senhor estava trabalhando, garantindo o pão de cada dia. Naquela noite morria. Foi mais um verme irresponsável. Por um simples cidadão que no trânsito estava embriagado. Eu não sou Deus, não julgo ninguém pra não ser julgado. A sigla CNJ, várias vozes e recados. CNJ, um estilo diferente. Vamos todos juntos mostrar que somos conscientes. CNJ, um som de protesto. Vamos todos juntos nos unir e fazer o certo. CNJ, somos nós a justiça. Todos nós unidos pela valorização da vida. Valorização da vida, da vida. Venham conosco, essa é a sigla. Somos sombra, as cabeças, mascado, a justiça. Meu bem, de protesto que se identifica. Falamos sempre a realidade, mano. Boa, quem doer, essa é nossa necessidade. Fazemos um apelo à população. Procure, olhe, visite a fundação. Eu tenho medo, talvez me entenda. Como assim, cara? Sou jovem demais pra morrer, não quero contrair uma doença. Mas não tem nada a ver, você vai me entender. Procure prestar atenção no que agora vou dizer. Ao entrar pela porta será muito bem recebido. Um ou dois minutos seu endereço, seu nome será perdido. Passará por um processo muito avançado. Uma corona no dedo e você já está liberado. Normalmente sentará com um crachá na mão. Uma senha material, no que resultarão verão a sua pressão material. Dali pra frente, só 20 passos. Depois de uma conclusão, te darei um abraço. Apenas sei que você entrará numa cabine. Dali pra frente, a visão é sua, é você quem decide. Tem um painel, você verá apenas dois botões. Com duas cores, duas palavras e uma decisão. Você será o certo, apertará ou não. O não que significará a sua contribuição. Você faz parte do grupo de risco para AIDS. Claro que não. Você é normal, não, exata na veia, não é homossexual. Não sai com várias diversas, mas ele é você, é inteligente. Provo a fundação que é você mesmo que é consciente. Passará por uma sala aberta, onde seu nome você deixará. Muito bem, você foi bem, foi mais do que o além. Com certeza vai doar, e também uma vida vai salvar. Uma vida vai salvar. CNJ, um estilo diferente. Vamos todos juntos mostrar que somos conscientes. CNJ, um som de protesto. Vamos todos juntos nos unir fazer o certo. CNJ, somos nós a justiça. Todos nós unidos.